companhia prossegue para o 05, gol no 697. E ainda para a passagem do próprio gol na 697, prossegue para o 05. Falou, gol no 61806, posicionamento, posição 62. Boa noite, 06, aguarde mais um minutinho, ok? Guarda. Correto, ajuste no 019, vai de 5 a 4. Projeto 6721 autorizado. Pushback, acionamento, correção, fixation para o ataque. Autorizado, reporte para o ataque, 6721. Boa noite, 06, autorizado, acionamento, pushback, correção, fixation para o ataque. Autorizado, puxa acionamento, chama ataque, 06. O 600 autorizado, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Utilizado o localizador, o Goro 322. 328 completo, chame a torre 286. 286, graças, boa tarde. Galera. Oi. Não, abraço. Abraço. Manda 3826. Ok, aguarde para o posto 02. São 3193 Galeão 380 negativo 36, copia? Usado Galeão 380, fazendo 10, decola 10, direita, da Eule da Brise à saída. O controle opera 1208, aciona 5446, coteja. Condução e impulso de acionamento no 01. Paulo Web 6721 com 169, 3 horas, alternando circuito para o ataque. Via Índia Alfa, até o ponto espera, conexão com a torre na frequência 1986. Confirmando, 1985. Bem, Índia Alfa, condução com o ponto espera, 1895, obrigado, bom trabalho, 6721. Paulo 1806, ataque. 1h52, 175, retiro. Estabilizando o LS X-Ray da 10, gol, 1600. 600 completo, chame a torre 2862, vamos pôr. 2614, salvador, gol no 600. Salvador, gol 1600, 2500 para este ano, baixar travado. Guardião 07, prossiga. Ele falou de 02, piloto do comando Eduardo, com a primeira. Seguinte, reporte onde está no local de pouso, Guardião 07. 2230, conquista 180, copia? Eu ativo. Autorizado, conquista 180, conforme a rota do plano. Decola 10, curva direita, saída boa, elefa. Controle opera 1208, aciona 5444, cotejo. Campreiro. 1895, comandante, bom pouso. Obrigado. É, transição elefa. Transpondo 5444, controle 1208. 1-1, confirmando, controle 1208. 1208 aqui, a transição é, saída arbor, transição elefa. Correto, quando transição em feedback também na área remota. Camarada 2-2, por exemplo. São 3-2-1-6-0-2, Lipis, também tá. Boa tarde, gol no 328, Lisão. Gol no 328, vai prosseguir via Alfa Kilo, ingresso passo 3 e reposto na saída do passo 3 para prosseguir. Alfa Kilo, passo 3 e reposta na saída do passo 3. Gol no 328. Salvador, bom. Boa tarde, eu sou o M3. É 315, boa tarde, a sua identificação. Desceu nível 050, vigilância, chegada a mano. Theo Lima, Tango, prossiga. Ciente, Hotel Lima Tango, prossiga condições visuais, reporte na vertical do farol da barra. Salvador, bom dia. Salvador, boa tarde, Oceano 63, 15, cruzando 189 para 190 na proa de Bonobo. Oceano 63, 15, a sua identificação, desse ao nível 050, vigilância, chegada a man. Identificação 050 a man, Oceano 63, 15. Estabilizado, localizador, Oceano 6320. 6320, estou 289, bom pouso. 289, boa, 6320. 95. Alô, gol 600, boa tarde. Gol 1600. 28, aguarde para prosseguir. O gate previsto para a sua aeronave é o 03. Assim que o senhor iniciar o táxi, nós iremos autorizá-lo. Afirmativo. Está visual com o TAP. Está de base 03, 1322. Solo, Gol 600. 600. Uma boa tarde para saída táxi Alfa Kilo. Ingresso no passo 3 e reporte na saída do passo para prosseguir. Alfa Kilo, ingresso no passo 3, reporte saída do passo para entrar no passo 1. Gol 600. Irá aguardar. Para o táxi 3216, até o B149, posto o óleo da Terra João Pessoa. Via Índia e Alfa, até o ponto Fera, condução na torre 1-8-9-5, o TAN 3216. Ele está com ponto Fera, chama 2-8-9-5, boa. Turno 328, segue então até o gate 03. Seguindo o tampo 03, 1-3-2-2. Já tomamos ao 330. Primeira na escudo. Aqui eu prossigo. Litoral, 500 pés do Schmidt 19, reporta visual com casa. Para informação, tráfego do Mike direto ao 1500 pés sobre o Bano Corpo. Matango, litoral sul 500 pés. Lima Tango, somente para informação, tráfego do Guardião 07500 pés no través do Rio Vermelho. Gol 1600, prossegue entrada no passo principal até a posição 09. São 3193, ordem com equipe de solo, após o Bang da Gol finalizar o parqueamento no gate 3. Está autorizado o pushback acionamento sanitário. Ciente, está autorizado o Guardião 07. Autorizado, Otélio Matango. Boa tarde, Oceané 6320, lembrando. 6320, boa tarde. Prossegue o táxi via Alfa, Kilo, ingressa no passe 3, reporta na saída para prosseguir. Okay. Alfa, Kilo, no passe 3, vai informar para prosseguir o 6320. Tener 6315, desce para 2000 pés, Luna, ajuste 1019, livre final e LSC reporte estabilizado. Autorizado até 2000 pés, da presente, voando direto Duna, 1019, Chanel 6315. Zona restrita, nível de voo 310, voando direto a Atuco. Restrito 310, direto a Buco, obrigado. De nada. 438. Para Natal, agora de cópia no 438. A decolagem. Amanhã, Salvador, boa tarde, Gol no 806. 806, contato radar Sabel 230, perfil Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, ascensão 230, 806. Passando naquilo pro Pac 3, Oceania 320. Copiado, Oceania 6320, prossegue então ingresso no pátio principal, já está autorizado, até a posição 06. Gente, pátio principal 06, 6320. Guardião 07, somente informação, tráfego do hotel Limacão já próximo ao CAB, da presente está autorizado direto para o CAB do Guardião 07. Sim, direto para o CAB do Guardião 07. Autorizado Natal, nível 150, prossegue Golf 677, decola 10, com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, o controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5434, proteja. Autorizado Natal, 150, 2673. Decola, 10, curva esquerda. Saída Fuca, transição Caju, controle 108, 3.5434. Correto, quando pronto, chame para acionamento no pátio militar. Já está pronto para o pátio. Confirmando, já está acionado? POB, autonomia alternativa? Copiado, sucederam no 438, taxia até o ponto espera da hotel. Quando lá, irá chamar a torre 11895 para o cruzamento. Salvador, estou passando mais de opção. O esquema que ele forma o controle? A sua escuta, senhora. Teu coluna, a sua escuta. Contato radar sobre o 400 da presente, direto MOMA, aguardando a prova de trova. Direto MOMA, aguardando a prova de trova, o esquema que ele forma. Copiado 393, taxia via Índio e Alfa, até o ponto espera da 10, condução a torre 11895, ajustado no 019. Alô, Salvador, é o Trip 5489, está sendo chegar aqui a Quebec. Caso não tenha a nossa autorização, poderia antecipar a saída para a vitória da conquista? A saída é a Arbor Elefa, guarda-copa número 2, Trip 5489. Apenas sua escuta. Alô, Salvador, é o 1924, a gente tem informação de Quebec. Autorização de trás para Marcel. Mano, pelo 924? Ah, copiado 924, é o número 3 para copiar, Maceió, Fuca, Caju, a saída. Fuca, Caju, agora não, 924. João do Cabo. Presente frequência livre, guardião. Estou lhe mandando para informação, tráfego guardião 07, cruzando para o Cabo da presente 510. Você segue para Salvador? Gente, se tiver condições da presente direto, farol de Capão. É o Legatrix. Da Legatrix, obrigado. Controle, o papá, papá, que direto, Romeu. Romeu, prossiga. Vai com o Lucia, a posse, na Entrada do Pompo. Gente, Mike Filete Romeu está autorizado da presente 500 pés, segue com proa norte, para depois prosseguir para o CIA. Tem um tráfego aproximando agora para o ILS da 10. autorizada e vai com planta rotatória. Aguarde o Mike Juliette Romeu. Aguardando, Romeu. Messenger 6315, somente para informação, tem helicóptero 12 horas, uma milha à sua frente, 500 pés, numa proa norte, não vai interferir na sua aproximação. Tenente 6315. Controle Salvador, Trip 5595, boa tarde, tenente na informação, Quebec. 5595 da Trip, boa tarde, acena identificar Salva, direto do UNA, descendo para 3 mil pés, ajuste 1019 em Salvador. Está presente Duna 1019, Trip 5595. Controle, Otélio Matango está no través do farol da Itapó. Otélio Matango, torre 118-95. 118-95. Olha, prova o Whisky Anchor Uniforme. Whisky Anchor Uniforme, aguarde. Controle, muito boa tarde, esse é o TAN 3216, Momo. 3216, sobre contato radar, sobe ao 370, Momo Froti. Momo Froti, 370. Cidade na ILS da 1-0, funciona 6315. 315 da Ocean, completa, chama a torre 1-1-8, decimal 95. Completa, chama a torre 9, decimal 95, funciona 6315. Mike e Juliette Romeu do presente direto de Kia. Está presente, está autorizado quando o Kia entrou. 1-8-0-6 Recife no 2685, alternando no 2545. 2.800, 2.500, obrigado. Whisky Yankee Uniforme está presente com Recife no 2.685, alternando no 2.545. 2.800, 2.545, boa tarde. Bom. Autorizado 200 para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita, arbor, elefa, 1208 ao controle, 5501 no transponder, ao trip 5489. 5501 no condutor, também confirmando. 5501 no transponder, quando pronto, também para o segue acionamento no PAS 3, o trip 5489. 7, quando pronto vai chamar para puxa o acionamento. Muito obrigado. Estou saindo no PAS 3 hoje, autorizado ingresso no PAS principal, prossegue via IND Alpha até o ponto espera da 1-0. Quando então chama a torre na frequência 1-1-8-9-5. Essa autorizada é a torre. Boa tarde, 3193, boa, sob contato radar, Sadal 380, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, Leda, após Leda Bridge, 380, Sadal 3193. Cola 1-0, esquerda, Fuca Cazu é a saída, o controle opera em 1208, aciona 5457, proteja. Autorizado 350, via Amber, Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Boca Caju, 208, ao controle 5457. É o nosso transponder, igual 924. 924, quando pronto, chama em pushback, acionamento no 1-0, acontecimento correto. É hora, quando pronto, igual 924. O Mike Alpha Yankee, faz o que encontra? Faz o 3, Mike Alpha Yankee. Faz o 3, decola da 1-0. Decola da 1-0. E o possível da partida aberta. Vou coordenar com a torre. A decolagem da Delta, pois as aeronaves estão livrando via Delta, mas eu já retorno com a possibilidade de decolagem. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 140, segue conforme a rota. Decola da 1-0, com curva à direita, saída Coral. O controle Salvador opera em 1208. Aciona 54, confirma, aciona 0263, contexto. Aprovado, conforme, Salvador Guarulhos, nível 140, pista 1-0, saída Coral, controle 120.8 e transponder 0263, o mais adiante, a pronta comum. No passo 3, saída de acionamento, como para o táxi. Bom, 380 para Galeão. 5-0. 0, identificou. Descendo a frente, obrigado. 31, passando a frente da Quebec. Quebec. Tudo bom, Guardião 07, agora em Capão. Guardião 07, torre 7186. 7186. Juliette Romeu, somente para informação, tráfego do Hotel Limatão, 510 nas proximidades da Enrimar. Ok, está ciente do Hotel Limatão, nas proximidades da Enrimar. Solicito agora a proa da entrada do Coco, senhora. Está presente proa de buraquinho, Mike Juliette Romeu. Está presente proa de buraquinho, Romeu. Ficou. Tá nada? Pátio, Índia e Alfa, Del Ponto, Pera, com então chama Torre, 1-1-8-9-5. Pátio, Índia, chama Torre, 1-1-9-5. 1-1-8-9-5. Mike, Alfa e Anki, é o solo. Autorizado, direto rotatória, o Zulwiski. Papapá, Mike Juliette Romeu, solicita sobrevoo próximo a insinuante na estrada do Coco, é na hora de Freitas. Mike Juliette Romeu, chame agora a torre, solicite a mesma, 118.95. 1-1-8-9-5, grato, senhora. Pátio principal. Via Alfa, Kilo, e ingressa no pátio 3, reporta para o principal, o Tenemia 3, no 5. Utilizando trip 5595. Você era no 341 no controle? Presente, voe pro de Mário no 341 descendo ao 060. Preservador, boa tarde, Oceano 62, 10 Transfer, tá passando pra voz. 210 da Ocean, na cena identificação, desce inicialmente ao 140, voando ITAP. 140 ITAP, Ocean 6290. Confirme o nível. 12685, alternando 12545. 2685, 2545, 3296. 5416. 5416, o Mike Alfianchi, aguarde o confirmando a aeronave da Avianca, que está ingressando no pátio, e após o mesmo, está autorizado a prosseguir via Kilo e Delta até o ponto espera, com então chamar a torre em 11895. Kilo e Delta, eu estou em 11895, mais Avianca, aguardando a Avianca. Afirmativo, informe o POB. Copiado. Presente, a proa ideal é 355. A 3144 desce para 3.000 pés ajustado 1019, da presente Duna. Direto Duna 1019, 3.000 pés, 3144. Quilo Quebec Serra está no Través de Veracruz. 1510 via corredores após através de parede. Xenia 62-10 e autorizado nível de voo 130. 130-62-10. Salvador, boa tarde, trip 5626, a Quebec na pessoa. 5626 da trip boa, Xenia identificação proa de Bonfim. O ajuste em Salvador 1019, reporta unidade de descida. De bom, 19, a descida chamará. Meu Deus, para copiar, aguarde. Cono 394, copia. Cono 394. Cono 394, copia, por gentileza. Autorizado Galeão 360, via Cancelo 10.